A volta da rainha dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, audição ou autição? Eis a questão. Ou porque podemos ouvir? Meus amigos, vocês lembram do Dr. Saldemor, formado em transmissão extrafísica, e do seu assistente, o micro-robô, daí seu nome mi-robô pilantra? Os dois sequestraram todas as bolas, todos os tacos e todos os buracos de golfe do Dr. Sabidão I, prometendo devolvê-los só se ele ganhasse o jogo das três grandes charadas com 7 dúvidas cada uma. Caso contrário, ainda perderia o Império das TV Ilusões do planeta Gandaia. Uma situação muito chata, não é mesmo? A primeira dúvida foi meio fácil, graças ao espelho biotrônico, diante do qual o Rei Sabidão se encontra nesse instante. Ih, credo, você já está sentado aí de novo com esse capacete e luvas feito um bobo da corte do videogame? Desde que você não pode mais jogar golfe, passa o dia inteiro nessa caixa de sabão brincando de Fórmula 1. Não aguento mais ouvir esse barulho dessa sua realidade virtual. O que foi que você disse? Gostou do meu visual? Não, não dá pra você parar um pouco com essa barulheira aí, hein? Logo agora que eu tô liderando a corrida? Não mesmo. E a charada do Dr. Saldemor, como é que fica? Hoje você terá que responder a segunda dúvida, não é? É mesmo, já tinha quase esquecido. Já tinha esquecido dos seus tacos, das bolas e dos buracos de golfe? Pois é, claro. Ô, espelho biotrônico, depois a gente continua, tá? Pare com a corrida que precisamos nos concentrar na segunda dúvida da charada. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central. Ah, não, toda a ladainha de novo. Poderosa da nova realidade virtual, o Império das TV Ilusões. Esses cientistas inventam uma máquina tão inteligente, mas não conseguem desligar a baboseira que ela costuma repetir de vez em quando. Ora, Benzinho, nada é perfeito, não é? Nem mesmo o nosso espelho biotrônico, ora. Além do mais, você sabe muito bem que ele é sensível e que tem que tomar cuidado com o que diz. Bem, e como era mesmo a charada do Dr. Saldemor? Ah, pois é. Eu estava justamente pensando nele agora. Aquele seu olhar tão lindo, os seus ombros largos. O Dr. Saldemor é um dos gênios mais perversos de todas as galáxias. Já possui centenas de impérios de TV Ilusões e para completar sua coleção só lhe falta o império do planeta Gandaia. E ele não vai levar de jeito nenhum. Assim como ele também não vai ficar com um só taco de golfe meu. Nem mesmo com 1000 assistentes parecidos com aquela sua maquineta infernal tagarela. O Dr. Saldemor é formado pela Universidade Nabasca do planeta Especulato e o seu assistente mi-robô Pilantra é uma máquina genial. Eles têm o poder de se dissolver e materializar onde bem quiserem só pela força de suas mentes. Tá aí, ô Sabidão. Por que você não o chama para perguntar diretamente a ele qual é a segunda questão? Isso mesmo. Pois que venga el Dr. Saldemor. Mandaram me chamar. Eis que me manifesto só pela força do meu faro. E eu também, meu robô pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ai, Dr. Saldemor, que bom vê-lo de novo. O prazer é todo meu, minha muito estimada donzela. Sem esquecer de mim, seu assistente. Oh, pela flor singela. Ai, eu ainda arrebento essa maquineta chata de meia tigela. E como vai indo, doutor? Como tem passado? Bem e mal. pois não descanso enquanto não tiver conquistado o último império das TV ilusões dessa realidade virtual. E aí sim, não restará mais um só sonho, nem coisa igual. Bem, antes que me engasgue todo, isto é, antes que eu diga algum palavrão, passemos ao que interessa. Mandei chamá-lo para relembrar como era mesmo a primeira charada. Ora, ora, caro sabidão. Nós fomos bem claros ontem na nossa última aparição. Eu falei, prestem muita atenção que não tem repetição. Bem, é que... Está bem. Está bem, meu caro. Hoje vamos fazer uma exceção. Além do que, a rainha é uma pessoa tão simpática. Ah, doutor Sadumor, como é bom ouvir isso de viva voz assim de você. Há tanto tempo que eu só ouço isso na TV. Ah, Benzinho, como você pode falar isso? Há 7 anos atrás ainda lhe disse que a amava. Pois é, e foi a única vez que eu não duvidei de uma coisa. E viu só no que deu? Me roubou! Pela gentil rainha, repita então a charada. Isso mesmo, antes que venha uma cantada. Bem, prestem alguma atenção, que isso é repetição. Eu ouço o ar. O esforço da noite sofrida dá pra rir e chorar. Ah, é isso. Agora começo a lembrar. Como era mesmo a primeira dúvida, espelhinho meu? Eu é a pessoa que fala e nós falamos porque produzimos sons que formam palavras. Nossa, nossa, meu pão, me valia o cravo, senão é fada. Que se juntam em gramáticas, resultando nos idiomas. Pois é, e com isso recuperei as 2 primeiras bolas de golfe. Ah, foi tão fácil. Mas não se admire muito, que isso é apenas o começo. E qualquer passo mal dado pode virar um tropeço. Ai, eu não sei não. Esse papo tá ficando tão chato de novo. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som... Mas ninguém lhe perguntou isso agora, seu pentelhado biotrônico. Ora, sabidão, não seja assim tão rude com o espelho. Bem, já repetimos a charada. Está baixando o nível e acho que é hora de irmos embora. Até breve. Isso, e voltemos ao invisível agora, bem de leve. E então, amigos, ainda estão lembrados? Eu ouço o ar, o esforço da noite sofrida dá para rir e chorar. A primeira dúvida sobre o falar já foi resolvida. Nós podemos falar porque o nosso cérebro possibilitou o surgimento dos sons, palavras e idiomas. Mas vocês já imaginaram alguém falando sem orelhas? Isto é, sendo surdo? É quase impossível, porque falar e ouvir são 2 coisas muito próximas, interdependentes, ou pelo menos deveriam ser. Ainda bem que os 2 foram embora. Tô começando a ficar alérgico àquele me roubou pilantra. Ô, maquininha chata, hein? Eu não acho, não. Além disso, o doutor Sadumor é tão simpático. Não viu que ele até repetiu a charada só por minha causa? Não sei não, queridinha. Mas acho que não fica bem esse seu namorico com ele. Logo você, uma rainha. Eu? Uma tainha? Você está ficando louco? Louco por quê? O que foi que eu lhe fiz? E a troco de que você então me chamou de tainha? Eu lhe chamei de tainha? Pois eu não sei nem o que é isso de tainha. Você não sabe o que é uma tainha? Essa não. Bainha? De faca ou de calça? Tainha. T-A-I-N-H-A. Tainha! Aquele peixe, tá? Ah, e por que você não falou logo que era tainha? Aí a gente não precisava desfiar toda essa ladainha. Deixa isso pra lá. Por isso que a gente não consegue se comunicar. Você nunca ouve direito. Eu, é? Ou será você que nunca fala direito? Desde quando você tem dúvidas? Dúvidas é comigo, meu querido. Olha, você quer saber de uma coisa? Vamos parar com isso e voltar à guerra do golfe e resolver a nossa segunda dúvida, que senão... Adeus, Império das Tevilusões. É, eu acho melhor mesmo. Além do que, entre mim e ti, prefiro ficar no si. Se duvido, logo existo. Tá bem, querida. Já entendi. E aí, espelho biotrônico, como é a segunda dúvida da charada? Ouço. Eu também. Continua. Ouço. Será que ele não quer dizer osso? Osso? Não. Agora eu saquei. É ouço. Ouço, logo falo, falo, logo ouço. Ah, ouço, do ouvido, um dos cinco sentidos, isso? É, e com certeza o Dr. Sadomor quer saber de novo por que é que nós ouvimos. Outra dúvida facílima para o nosso espelho biotrônico, não é, espelhinho do coração? Ouvir é a capacidade de captar sons e de interpretá-los num processo que se chama audição. Viu só? Já estou vendo mais duas bolinhas de golfe nas minhas mãos. Mas peraí, ainda falta muita coisa nessa tal de audição. Ou será que não? Ah, claro, mas isso é café pequeno pro espelhinho. Sons, também chamados de ondas sonoras, possuem uma frequência... um ritmo de vibração, como quando se toca a corda de um violão. O ouvido capta esse som e o passa ao cérebro, que o distingue então, sabendo exatamente do que se trata. Tá aí, não tem erro. O Dr. Sadomor, que se prepare. Aliás, querida, vamos pregar uma peça nesses dois chatonildos. Peça? Peça do quê? Peça de máquina? Peça de casa? Peça de museu ou de teatro? Não. Peça de logro, de golpe, de passar a perna. Ah, é? E que tipo de peça é essa? Vamos fazer de conta que não entendemos nada do que eles dizem, só pra ver como reagem. Não sei, não. Mas o que eu quero mesmo é rever o doutor. Então mande chamá-lo, ora. Tá, mas te comporta, viu? Ah, se não fosse o meu golfe, não sei, não. Que venha o doutor Sadomor. Mandaram-me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Ah, doutor, já estava com tanta saudade sua. É, minha cara. Também já começa a sentir algo estranho. E nesse caso, quem não prefere se desgarrar do rebanho? Pois, doutor, mandei chamá-lo porque resolvemos a segunda dúvida da sua grande charada. Não diga! Como é então a senha? Lenha? Não, só quero recuperar mais duas bolinhas de golfe. Creio não ter sido bem compreendido, caro sabitão. Pelo jeito, alguém está com problemas de audição. Ah, doutor, eu adoro tanto ver televisão, sabe? Tem cada filme erótico tão bonito. Erótico? Por que não falamos direto na minha linguagem? Claro, isso é conosco, pois somos mestres em sacanagem. Olha aí, não sei não, mas acho que com esse papo ninguém leva vantagem. Continua achando que o problema é de audição. Audição? Não! Prefiro temas românticos, à luz de velas. Cânticos de novelas? Pra quem, minha cara metade? Ah, sim! Acho que estou descobrindo o que se passa de verdade. Vamos parar com a brincadeira, tá? Que já saquei. Tá bem. Você viu, ou melhor, ouviu, que descobrimos a sua segunda dúvida. Eu osso. Osso não, querido. Ouço! Certo, meus caros, mas a pergunta fundamental é a do porquê. Ouvemos, ouviemos, ouvimos é a questão. Marque um X na resposta certa, se A, B ou C. ABC é comigo mesmo, ainda mais o ABC do coração. Ah, queridinha, só me resta alguns minutos e eu não quero perder essa parada. Espelho biotrônico, faz o raio-x do ouvido, tá? Nós ouvimos através de ondas sonoras. Elas entram pela orelha. Batem numa membrana, o tímpano, e fazem vibrar um martelo numa bigorna. Presa a um estribo. Ah, essa não. Nunca ouvi um martelo batendo numa bigorna no meu ouvido. Ah, meu bem, se fosse pelo seu saber, há muito que já estaria perdido. Martelo, bigorna e estribo são ossinhos do ouvido que transformam as ondas sonoras em reações neuroacústicas. Através de nervos acústicos, elas chegam aos centros de audição do cérebro, que sabe distinguir exatamente um ruído do outro. Tá aí. Reconheça, Dr. Sadomor, você foi novamente derrotado. Não. Perdi no máximo uma luta, mas não a batalha. E malandro que se preze, não mostra logo a navalha. Mas aqui não é esse o caso, amigo. O que eu quero é o cumprimento da dívida do jogo. Dúvida resolvida, promessa cumprida. Está bem, está bem. Aqui estão mais duas bolas de golfe, sabidão. Mas não esqueça, a vitória final será minha. E aí, adeus, Império das Tevilusões. E adeus, golfe. Adeus, encantos. Adeus, paixões. Então, amigos, esta foi mais uma dúvida resolvida pelo Rei Sabidão I. Ou melhor, pelo seu espelho biotrônico, é claro. E agora, ele lidera a Guerra do Golfe por 2-0. Espero que vocês tenham ouvido e compreendido tudo muito bem. Afinal, ouvir é, juntamente com o falar, uma das bases da nossa comunicação verbal. E aproveitando a veia poética do nosso ilustre quinteto, despeço-me lembrando que quem bem se comunica para sempre amigo fica. E é por isso que tenho certeza de poder contar com vocês de novo no nosso próximo capítulo, não é? Então, até lá, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha,